fácil. Minha aparência é falsa. Minha vida é insignificante. Meu sangue é escuro, com a sombra dos meus olhos. Por dentro sou podre. Até dá pra imaginar um desejo ao olhar que ele lança. Todo aquele imprudente que é duro como os caras de uma madre será sujo. Será até quem sabe executado. Não importa a decisão, o novo mundo chegará. Não importa quanto for o medo, a luz do meu véu vai brilhar. Não vejo o que vou ganhar, apenas o que vou perder. Mas nada me impedirá de conseguir você. Eu possuo Redaketron, dado pelo meu único amigo. Isso é da Detron. Então espere o seu tempo chegar. Porém, quando me cansar, ele pode acabar. Pois eu sou AUJA Deadwish.